por onde andará agora aquela que tanto amei? Será que está sofrendo? Talvez esteja sorrindo com outro alguém saindo, tentando me esquecer. Ela em mim vai pensar, seu coração vai doer, sei que vai querer me ver. Vem que eu ainda te espero, não quero lhe ver sofrer. Guardar muito carinho pra quando você chegar, vai terminar o meu pranto, solidão vai acabar. Serão só frases de amor, viverei só pra te amar. Serão só frases de amor, terei só pra te amar. Serão só frases de amor, viverei só pra te amar. Serão só frases.